stai si mire a te mia te tu da zio e se te lo modi da zio e stai si mire te la schiera vici hey hey sabe meu segredo, eu vou te ensinar a se tirar a roupa e sensualizar. Chego na balada, geral olha pra mim, eu sei o que fazer, sei dar muito carinho e vai rolar o trancer. A revista da boa, vou me transformar. Não sou macaquinha, vim pra arrasar. Poder enigmático, tema sensual. Te encosto numa parede e faço um ha-ha. Largo doce de bandinha, vem mexendo a bundinha. Te dou meu coração, chamo da tua pressão. Alucina minha mente, vou pirar o seu juízo. Puxar pela gravata, te mostrar o paraíso. Um lado tão gostoso, só a gente faz quando a gente se encosta. Apetite é voraz. Largo doce, sensualismo de bandinha. A gente vai mais camadinha. Te dou meu coração. Sou meu doutor pressão. Sensualismo de bandinha. A gente dá uma fugidinha. Te dou meu coração. Sensualismo de bandinha. Largo doce. Largo doce. Largo doce.